Um, dois. Sábado à noite, pá. Programado pra curtir, pra festejar. Já inventou. Aqui é seu truta, Mário Moro. Liguei lá pela norte da oeste, aqui vou eu. No estilo de responsa na ginga que Deus me deu. Já pronto e preparado e programado pra curtir. Sentindo a influência da lua dentro de mim. Ó, nem vejo o momento de tá logo lá no centro. Nada de meia noite, a minha cota é 100%. Enquanto não vem o dia, eu não paro nem um segundo. Curtindo de melhor que existe pelo mundo. Na terra encantada tem DJ e as princesas. Champanhe espumando num balde em cima da mesa. Se da vida só o que leva é o que vi, o que vivi. Vem comigo, programado pra curtir. Sábado à noite, programado pra curtir. A banca tá formada, sangue bom, chega aí. Sábado à noite, vai, esqueça os seus problemas. A noite é uma criança e você tem a vida inteira. No centro, no salão, eu já nem penso mais em nada. Alegria contagia, eu atravesso a madrugada. Estilo discoteca, Tim Maia racional. Na virada do DJ, rola o som do James Brown. James Brown, James Brown. A casa tá lotada, negro e branco na união. A sainha desse baile swingando no salão. É disso que eu falo e quem não gosta de curtir. Pra quem vive na paz, o paraíso hoje é aqui. Esquece a injúria de segunda e trampar. Vai de conta pro salão, hoje é seu novo lar. Viagem nessa trilha e só procure o que é bom. A mina de fé que só te quer um belo som. Esqueça de onde vem e quanto vai poder bancar. A festa só acaba quando param de cantar. MC ou partideiro, no rap ou no pandeiro. Tudo que é de raiz é do povo brasileiro. Então vai, estufa o peito e comece a cantar. Porque o som já tá sonado e não tem hora pra acabar. A festa tá sinistra e o clima tá esquentando. É sábado, a noite tá apenas começando. Sábado à noite, programado pra curtir. A banca tá formada, sangue bom, chega aí. Sábado à noite, vai, esqueça os seus problemas. A noite é uma criança e você tem a vida inteira. Sábado à noite, programado pra curtir. A banca tá formada, sangue bom, chega aí. Sábado à noite, vai, esqueça os seus problemas. A noite é uma criança e você tem a vida inteira.